E porque hoje é sábado, eu vou dizer para vocês o poema do dia da criação. Um dia terrível, né? Um dia em que o Senhor das Esferas, para não ficar com as vastas mãos abanando, depois de ter criado os peixes e os astros e as águas e as trevas e tudo, resolveu criar o homem à sua imagem e semelhança. E depois a mulher. E aí deu-se toda esta zorra, né? Que está aí. Tanto assim que o poema tem a epígrafe da Bíblia, epígrafe terrível, ao mesmo tempo lindíssima, né? Que diz, no Gênesis, versículo 27, diz assim: macho e fêmea os criou. E eu acho que depois disso não precisa acrescentar mais nada. O poema corre assim: hoje é sábado, amanhã é domingo. A vida vem em ondas como o mar. Os bondes andam em cima dos trilhos e nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Não há nada como o tempo para passar. Foi muita bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por via das dúvidas, livrai-nos, meu Deus, de todo mal. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã não gosta de ver ninguém bem. Hoje é que é o dia do presente. O dia é sábado. Impossível fugir a essa dura realidade. Neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Todos os namorados estão de mãos entrelaçadas. Todos os maridos estão funcionando regularmente. Todas as mulheres estão atentas, porque hoje é sábado. Neste momento, um casamento, porque hoje é sábado. Há um divórcio e um violamento, porque hoje é sábado. Há um homem rico que se mata, porque hoje é sábado. Há um incesto e uma regata, porque hoje é sábado. Há um espetáculo de gala, porque hoje é sábado. Há uma mulher que apanha e cala, porque hoje é sábado. Há um renovar-se de esperanças, porque hoje é sábado. E há uma profunda discordância, porque hoje é sábado. Há um sedutor que tomba morto, porque hoje é sábado. E há um grande espírito de porco, porque hoje é sábado. Há uma mulher que vira homem, porque hoje é sábado. E há criancinhas que não comem, porque hoje é sábado. Há um piquenique de políticos, porque hoje é sábado. E há um grande acréscimo de sífilis, porque hoje é sábado. Há um ariano e uma mulata, porque hoje é sábado. E há uma tensão inusitada, porque hoje é sábado. Há adolescências seminuas, porque hoje é sábado. E há um vampiro pelas ruas, porque hoje é sábado. Há um grande aumento no consumo, porque hoje é sábado. E há um noivo louco de ciúmes, porque hoje é sábado. Há um garden party na cadeia, porque hoje é sábado. Há uma impassível lua cheia, porque hoje é sábado. Há damas de todas as classes, porque hoje é sábado. Umas difíceis, outras fáceis, porque hoje é sábado. Há um beber e um dar sem conta, porque hoje é sábado. Há uma infeliz que vai de tonta, porque hoje é sábado. Há um padre passeando a paisana, porque hoje é sábado. E há um frenesi de dar banana, porque hoje é sábado. Há a sensação angustiante, porque hoje é sábado. De uma mulher dentro de um homem, porque hoje é sábado. Há a comemoração fantástica, porque hoje é sábado. Da primeira cirurgia plástica, porque hoje é sábado. E dando os trâmites por findos, porque hoje é sábado. A perspectiva do domingo. Porque hoje é sábado. essa a minha primeira canção do Toquinho, feita para recordar essa maravilhosa praia da Bahia que eu tive a oportunidade de mostrar ao meu parceiro. Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, sentir preguiça no corpo e numa esteira de vime beber uma água de coco. É bom passar uma tarde na rua, no sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor. Itapuã, passar uma tarde na Itapuã, no sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor. Itapuã, enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com o olhar esquecido no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, não só que há de Itapuã, falar de amor. Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor. Itapuã, depois sentir o arrepio macio que brota dos coqueirais, e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor. Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, o sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor. Itapuã, falar de amor. Itapuã, falar de amor. Itapuã, falar de amor. Itapuã. Eu queria que Toquinho tocasse para vocês De Garoto, com letra de Chico e minha, Gente Humilde. Thank you. casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pelas varandas, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. Thank you.